Te alcançar, você sorria e parecia não notar. Meu coração batia, mas você nem olhava e o tempo passava, sua saudade falava. Foi um sonho de amor, uma amizade a crescer. Entre a distância e o medo, eu só queria te ter. No meu peito uma chama que nunca se apagou. E no final foi o amor que nos juntou. Amor, amor, eu esperei por você. Entre a saudade e o sonho, eu só queria te ver. Amor, amor, nosso destino chegou. De amigos a amantes, foi assim que o tempo ensinou. Tará, tará, tará, tará. Me esconder, fingir que não sentia, mas era o seu olhar que iluminava o meu dia. Cada palavra sua me enchia de emoção. Você era o meu sonho, a minha canção. Foi um sonho de amor, uma amizade a crescer. Entre a distância e o medo, eu só queria te ter. No meu peito uma chama que nunca se apagou. E no final foi o amor que nos juntou. Amor, amor, eu esperei por você. Entre a saudade e o sonho, eu só queria te ver. Amor, amor, nosso destino chegou. De amigos a amantes, foi assim que o tempo ensinou. Tará, tará, tará, tará. Valeu a pena esperar. A paciência foi a chave pra gente se encontrar. A tristeza virou alegria, o sonho se realizou. No fim dessa história, o amor nos guiou. Amor, amor, eu esperei por você. Entre a saudade e o sonho, eu só queria te ver. Amor, amor, nosso destino chegou. De amigos a amantes, foi assim que o tempo ensinou.